Podcast Melody, o incomparável do Pará. Manda, meninos da tropa, a tropa do sucesso continua. Não vou ouvir o que você fala, o que me fere, não vai mais me machucar. Essa sua fraqueza e entendi a sua natureza. Um dia você vem com a rosa, no outro com a espada. Um dia pra você sou tudo, amanhã sou nada. Se quer me dar amor, sozinha consigo mesmo. Com barulho não se desperta o amor. Não, não, não, não. É por isso que às vezes paro e penso. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O amor só se desperta no silêncio. Manda, meninos da tropa, a tropa do sucesso com sempre zen.